No próximo carnaval, a alegoria do povão vai ser a alegoria da miséria. O único estandarte que o povo vai erguer é o estandarte da sua própria decadência, estandarte do infortúnio. Nesse carnaval é a cura de decadência. Sua alegoria tão miserável, você vai erguer o estandarte do infortúnio. Sua alegoria tão miserável, se der tanto nos seus olhos, você vai erguer então o estandarte do infortúnio. Pode somar, pode pular. Pode somar, pode pular. Esse é o samba, é a ilusão. Pode somar, pode pular. Menos sem motivo pra comemorar. Pode somar, pode pular. Menos sem motivo pra comemorar. Seus olhos, eu só tenho a tristeza da alegoria miserável. Comece a pensar, você vai ganhar o